unanticipated moment in racing. Bem, amigos, senhores, voltamos agora para o bloco, né, da Sprint Cup, o segundo bloco aí do nosso podcast aí, né? É, o bloco da Sprint Cup aí todo especial, claro que o bloco dos adoradores e o bloco dos inimigos aí do Kyle Busch, né? Tenho certeza que tem muita gente que torceu para ele vencer e muitos torceram para ele perder a corrida aí. Então, digamos que o Kyle Busch é igual o Corinthians. O pessoal assiste para ver ou ele ganhar ou ele perder. Então, olha o Ibope aí. Kyle Busch foi o vencedor de corrida. Grande vitória. Venceu a 5 Hours Energy 301. Uma corrida espetacular do Kyle Busch, né? Ele que fez, recuperou aí a última volta, aí, a poucas voltas do final da corrida. Se eu não me engano, foi até na bandeira amarela aqui, 252 aqui, né? Foram fluídos na pista lá. Ele acabou, nessa bandeira amarela, fazendo um move fantástico para cima do Keselowski e do Harvick, deixando os dois chupando o dedo, e ele voltando na volta do líder, fazendo um Everaldi aí. Então, o Kyle Busch desossando mesmo, andando super bem com o Kyle Busch, né? É, nas últimas quatro corridas, foram três vitórias e um 17º colocado. Meu amigo Guilherme, já vou atravessar tudo. O que você tem a falar sobre Kyle Busch enquanto eu levanto as estatísticas aqui do Kyle Busch? Ah, foi uma prova muito boa do Kyle Busch. Provavelmente muita gente vai discordar de mim, talvez até tu. Mas eu acho que ele não tinha o carro vencedor da tarde. Mas ele pensou na estratégia correta. Ele sabia que ele estava defasado algumas voltas em relação ao Kevin Harvick e ao Brad Keselowski. Fez a parada um pouquinho antes, acho que foi perfeito nesse movimento, deu tudo ali para ficar na volta do líder. A bandeira amarela aconteceu no exato momento que ele precisou e isso fez toda a diferença. Então, assim, em relação ao Kyle Busch, nas últimas duas semanas só tenho para dizer que ele foi perfeito. Espero que ele consiga, definitivamente consiga entrar no Chase. Acho que já desde das minhas participações lá no início, quando ele estava lesionado ainda, eu dizia que NASCAR sem Kyle Busch, Chase sem Kyle Busch não é a mesma coisa. Ele não é o meu piloto favorito, não tenho nenhum apego pelo carro 18, mas a NASCAR precisa dele, porque ele é um baita de um piloto. Eu acho que ele deu prova disso nas últimas semanas, que ele tá afim, ele mudou a cabeça dele, acho que finalmente tá se tornando um grande candidato ao título, né? Acho que o Pedro Mugart até esse ano nem volta, né, pra falar dele, né, porque que deve tá secando lá o rapaz lá, mas a princípio eu tenho para falar do Kyle Busch é isso. Não sei se tu quer comentar mais alguma coisa sobre ele antes da gente falar um pouquinho mais sobre a prova. Sim, Guilherme, eu concordo com você quando você fala que o Kyle Busch não tinha o melhor carro. Realmente ele não tinha o melhor carro, não era dos carros mais rápidos ali. Eu vejo que o carro do Kevin Harvick era um pouco mais inteiro, assim como o carro do Brad Keselowski. Esse seria um carro mais inteiros para tá ali na liderança ali da corrida ali. Mas o Kyle Busch, de forma brilhante aí no braço mesmo aí, né, venceu essa corrida. E só para falar aqui, pessoal, é a terceira vitória dele em oito largadas esse ano de 2015 aí, né? É, realmente correndo em busca do Chase aí. Ele começou um ano em 41º, ele já tá em 33º na classificação. E nas últimas quatro corridas foram três vitórias e um 17º colocado. Sonoma venceu, Daytona foi 17º, Kentucky venceu e London venceu. Agora, próximo final de semana, agora em Indianápolis, vamos ver o que o Kyle Busch vai arrumar. Então, parabéns ao Kyle Busch aí, né, pela sua vitória. Vitória de número 32 na carreira, né, chegando a um número expressivo, o Kyle Busch aí, deixando um pouco de lado que só vence na. Que ele só vence na Sprint, na Xfinity Series e não vence no, na Sprint Cup. Então, parabéns ao Kyle Busch aí. Meu amigo Guilherme, destaque. Brad Keselowski, Kevin Harvick, duas corridas sólidas pra caramba, os caras foram muito sólidos. Joey Logano cresceu no final de corrida. Dale Earnhardt Jr., então, ele saiu das cinzas pra fazer um top 5 aí e até lutar pela vitória. E tivemos também o Matt Kenseth ali que ficou cozinhando o galo ali, além do Kyle Edwards também. Eu não vi um Edwards muito agressivo, eu vi um Edwards bem conservador, mas ele largou da pole, fez uma boa corrida, né? E quero chamar o destaque aí também para o Austin Dillon, né? Que fez uma corrida boa, tanto no sábado quanto no domingo. Meu amigo Guilherme, os seus comentários sobre como foi a corrida para você aí da Sprint Cup aí, né? Os seus destaques da corrida aí. É, conforme tu falou, né? Eu também acho que o Kevin Harvick e o Brad Keselowski tinham carros melhores. Até acho que o Brad Keselowski, como o ano passado, tinha o carro mais forte da pista. Dificilmente em situação normal, né? Se não tivesse aquela amarela que teve, eu acho que ele ganharia sobrando a prova. Mas ele, bem no, devido à situação que aconteceu, ele teve que fazer uma mudança de estratégia. Frustrante, né? Ele mesmo até coloca isso na. Eu até postei no Loucos por Nascar a coletiva dele depois da prova, que durou 2 minutos. Um troço absurdo. Ele não queria falar com os repórteres. Os repórteres falavam com ele e ele se demonstrando totalmente frustrado. Ele só falava para os repórteres: eu tinha o melhor carro, o meu carro era mais rápido. Eu tinha o melhor carro, o meu carro era mais rápido. Só isso que ele respondia. Então, totalmente frustrado, porque ele sabia que era a prova dele, entendeu? É assim como o Phoenix está para o Kevin Harvick, New Hampshire está para o Brad Keselowski. Então, mas não tem muito o que comentar, até porque eu sou muito fã dele, então parece um pouco de fanismo, mas não era bem visível essa frustração dele. Mas o que nem tu falou, foi perfeito, Kyle Busch foi perfeito assim, ó. Olha, fazia. Eu já tinha comentado isso alguns programas atrás. Ele é um dos melhores em finalizar a corrida na NASCAR. Ele é perfeito nessa parte de finalizar as últimas 100 voltas, as últimas 50 voltas. Ele sabe se posicionar, ele contesta as estratégias. Ele só precisa amadurecer na questão do Chase, de não ficar apavorado com o Chase nas provas que ele não se dá bem, tentar pelo menos acabar bem, né? No ano passado ele foi covarde em Talladega e isso puniu ele de novo. Então, espero que esse ano é praticamente impossível. Agora a gente pode dizer de boca cheia, é impossível ele não se classificar pro Chase, né? Mais duas provas ele já tá dentro do top 30, né? Não tem como, né? Quero dar o meu destaque pro Logano, que não tem tido uns finais de semana consistentes, mas no final da prova acaba aparecendo e acabando dentro do top 5 ou do top 10. Quero dar um destaque pro Adrian Mendinger também, que fez uma boa prova, né? Acabou em 13º, sim, mas fez uma boa prova, né? O Case Mears também, uma bela prova, né? Também acabou, né, dentro do top 20. E um destaque negativo, né? David Reagan, que largou ali na frente, parecia que ia ser, andou dentro do top 5 no início, mas depois caiu e foi lá para trás, né? Ryan Blaney também teve, se não fosse aquela punição, né, nos box e um pneu furado, né, que ocasionou aquela parada prematura, também ia ter acabado bem, querendo dar um destaque bem para ele. Se bem que depois ele foi pego, né, com uma irregularidade no carro, eu não vi bem a notícia o que era. Outros pilotos também tiveram irregularidade, até tu pode comentar sobre isso depois. E eu dei um erro que andou bem numa prova que tipo de circuito que geralmente ele andava mal. Tem se mostrado bem consistente, eu tô bem surpreso com ele. É o primeiro ano, né, do Ives, né, como chefe de mecânico, apesar que ele já tinha experiência e tal, mas Tô bem surpreso com o carro 88 com o Dale Jr. Não sei aonde ele pode chegar esse ano. A gente sabe que também é outro piloto que está banado no Chase, né? Que se apavora. São poucos os pilotos, né, que chegam no Chase e têm a capacidade mental de conseguir se manter, né, num nível bom mental para chegar no fim, né? Esse ano talvez a gente vai ter menos surpresas do que no ano passado, acredito, né? Já com o segundo ano de experiência para os pilotos, né, naquele formato. Achei que o Cal Edwards também tentou alguns movimentos no final da corrida, umas estratégias diferentes, mas também não foi efetivo, né? O Austin Dillon, uma bela prova do Austin Dillon, né? Parece que esse ano, a gente até tu também já comentou sobre esse assunto, esse ano tá fazendo bem para ele, tá correndo na Nationwide, na Xfinity, né, no caso. Né? Tá dando um pouquinho mais de milhagem para ele, um pouquinho mais de experiência, tá andando bem melhor, né? Acho que está fazendo bem. Uma decepção para mim o Jeff Gordon, né? Os carros da Chevy, né, já faz desde 2012 não andam bem nesse circuito, né? Apesar de na estatística a Chevy se mostrar mais, ter mais vitórias, mas desde 2012 é o último carro. Acho que, se não me engano, com o Case Kane, se não me engano, a última vitória da Chevy nesse circuito. Depois só deu Toyota e Ford, né? Alternando boas corridas, né, uma na outra. Mas basicamente é isso, né? Não sei se tem mais algum comentário para fazer, Léo, sobre destaques. Bom, vamos relembrar aí, né, no começo da corrida lá, o Alex Bowman lá, que estava pegando fogo no carro lá direito, lá, com certeza ali deve ter estourado algum flexível do freio ali, da parte frontal da roda ali, né? E mesmo assim mandaram o Alex Bowman para a pista, onde que deu aquele show de imagem lá de muito fogo lá, né? Então foi digamos que um erro grave, um erro muito sério aí da equipe aí do Alex Bowman liberando o carro para a corrida aí. Tivemos também, né, o Clint Bowyer também, né, fazendo uma grande corrida, um bom final de semana, no top 10 ali, tranquilo, no top 10 ali, beliscando no top 10, né? Infelizmente, teve um problema de pneu muito sério, acabou indo direto pro muro, né, o Clint Bowyer, e terminou a corrida muito lá atrás. Esse muito lá atrás eu vou até checar aqui, mas foi do 30 para lá. Foi 30º colocado, 34º colocado aí, quatro voltas atrás, o Clint Bowyer. Foi uma pena, realmente uma pena aí, o Clint Bowyer teve esses problemas aí, né? O Jimmie Johnson foi punido também por velocidade, né? Eu reportei que foi a melhor notícia que aconteceu no domingo à tarde aí, foi essa punição do Jimmie Johnson aí, né? E tivemos também mais algumas tretas aí durante a corrida aí, né? Mas assim, um grande final de semana, uma corrida muito boa, né? O Kyle Larson também teve problema, terminou apenas em 31º. Então, uma corrida muito boa, uma corrida muito divertida de se ver aí. Uma luta intensa ali pelo top 5, né? Uma luta muito boa mesmo, muito intensa aí. Muita troca de posição. E, infelizmente, o Martin Truex Jr. terminou fora do top 10 aí, né? Ele foi o 12º colocado. Então, mesmo assim, uma grande corrida, né? Eu particularmente gostei muito da corrida e fica gravado em nossas memórias aí o move que deu a vitória ao Kyle Busch, que foi quando ele recuperou a volta do líder, né? Quando ele passou o Keselowski e o Kevin Harvick de uma vez, né? Então, parabéns aí ao Kyle Busch pela sua vitória aí. Deixou o Blaise Keselowski e o Kevin Harvick chupando o dedo, e eles muito bravos após a corrida, né? Uma pena mesmo aí. E fazer o quê? Faz parte do contexto em geral aí, né? Guilherme, mais alguma coisa? Eu posso já repassar os números da corrida aqui e chamar aqui o top 20 aqui? Ou você tem mais alguma coisa para falar da corrida aí? Depois desse move não sei se tu se lembra, que o Keselowski ele estava cozinhando o Kevin Harvick, né? Ali na esperando a estratégia de pit para com um pneu novo passar o Kevin Harvick. Acredito eu, né, que seria dessa forma. Mas depois do move que o Kyle Busch fez, que foi um passadão, né? Deixou os dois ali sem saber o que tinha atropelado eles, né? Ele deu um empurrão no Kevin Harvick, tipo assim, cara, anda, meu. Foi muito. Que o Keselowski, esse ano, nitidamente, ele tá no amor e paz, né? Fraternidade entre os pilotos, tudo de bom, fez as pazes, né? Com o Kyle Busch, pelo menos da parte dele, né? Até porque o Kyle Busch depois veio a público dizer que tá cagando e andando, né? Se o Keselowski gosta dele ou não. Por favor, tire as crianças da sala, que o nosso amigo Guilherme está falando palavras para menores e impróprios de 18 anos. Mas foi uma situação bem engraçada, né? Porque o Keselowski ficou brabo com o Kevin Harvick, né? Porque eles os dois, o Kevin Harvick tirou o pé muito, né? Ali, né? Mas coisas de corrida, né? Acontece, foi perfeito, que nem o que eu volto a dizer, né? Parabéns, Kyle Busch, né? Tá em forma, graças a Deus, nada de mal aconteceu com ele. A gente queria que ele voltasse, né? Ele é um baita de um piloto, né? Gostei bastante da corrida, que conforme eu já tinha falado no bloco anterior, é uma pista difícil, né? Se os carros estão parecidos, é uma pista difícil, mas foi uma prova bem interessante. O pessoal alternou bastante nas estratégias, né? Eu também fiquei com pena do Truex Jr., porque no início da prova ele estava fazendo uma prova bem boa, bem consistente ali no top 10. Mas na finaleira, até acho que, se eu não me engano, ele tomou um toque e acabou numa relargada, caindo um pouco. Mas é isso, meu querido amigo Leonardo. Acho que não tem muito que falar, né, da prova, até porque foi uma prova até relativamente rápida, né? Ficou um pouco travado no início, com duas, três bandeiras amarelas, uma em cima da outra, mas depois a prova fluiu tranquilamente, né? E foi tranquilo, né? Bom, Guilherme, realmente a corrida foi muito boa. É uma corrida espetacular, hein? Guilherme, vou passar aqui então no top 20, né? Rapidinho aqui. Os números da corrida também. E já entro no campeonato, certo, Guilherme? Então vamos lá. A corrida teve duração de 2 horas e 56 minutos, né? A pole ficou com o Kyle Larson, 135 milhas. Tivemos 7 bandeiras amarelas. A vitória foi em bandeira amarela, né? Perdão, tivemos 7 bandeiras amarelas em 34 voltas. A corrida mesmo terminou em bandeira amarela, né? Já que a bandeira amarela saiu na última volta aí. Eu não lembro quem rodou, não. Foi o Alex Bomber, ele mesmo. Acabou tendo problemas aí. Tivemos aí 10 trocas de liderança aí, né? E claro, com certeza, a mais importante foi quando o Kyle Busch assumiu a liderança e foi para a vitória. Não é o Kyle Busch aí. Só quero salientar aqui algo que bem interessante aqui, pessoal. Tivemos apenas um carro starting park, né? O JJ, ele que realmente encostou e não terminou mais essa corrida, né? O resto dos outros 42 carros todos terminaram na pauleira mesmo, pessoal. Foram para a corrida e terminaram a corrida aí mesmo com problemas, voltaram para a pista e terminaram a corrida correndo. Então, eu acho que é algo inédito aí. Eu não me recordo de ver aí, claro que não inédito, né? Mas já deve ter acontecido isso aí. Eu não recordo, há muito tempo eu não via isso, né? De apenas um piloto terminar a corrida off, os outros 42 terminar a corrida correndo. Então, muito interessante daí. Vamos ao top 20 aqui. Vitória do Kyle Busch, parabéns ao Kyle Busch, né? O Keselowski foi o segundo, o Harvick o terceiro, dialogando e Earnhardt Jr. fechando o top 5. Kenseth Edwards, Austin Dillon, Jeff Gordon, Kurt Busch, o top team. Ryan Newman, Matt Truex Jr., Almain Dinger, Denny Hamlin, Eric Mirola, que fez boa corrida, andou no top 5, andou no top 10, chegou a beliscar top 5 o Eric Mirola, mas no final a corrida se perdeu um pouco, terminou em 15º colocado. O Rick Serra Jr. também andou no top 10 lá, beliscou lá top 10, mas depois terminou a corrida apenas em 17º aí. O David Reagan, que foi uma grande surpresa, né? Porque por um desempenho talvez tão ruim, largou tão bem, mas terminou tão mal, 18º. O Casey Kane, que não fez nada a corrida inteira, foi o Casey Kane que sempre conhecemos. E o Tony Stewart se afundando cada vez mais, aí top 20 para ele, aí Tony Stewart. É, o resto para baixo é Gillian Johnson, Blaine, Patrick também, acho que bateu, teve um problema aí também, sei lá o que aconteceu com ela. Ou pelo menos o Jim McMurray, Biffle, Whiff, eu já tô falando todo mundo já, não chega, não precisa falar de mais ninguém. Né? Esses aí foram os 20, eu falei os 20, os 30 primeiros colocados aí. Meu amigo Guilherme, vamos para o campeonato, né? Vamos falar aqui do campeonato, que está acontecendo no campeonato. Quem já é classificado para o Chase? Jimmy Johnson com 4 vitórias, Kevin Harvick com 2 vitórias, Dale Junior com 2 vitórias, Kurt Busch com 2 vitórias, é o quarto colocado. Logano, Truex Jr., Keselowski, Matt Kenseth, Denny Hamlin, Carl Edwards, esses aí, esses 10 primeiros colocados aí, né? Do Logano para baixo aí tem uma vitória. Por pontos, quem está indo por pontos hoje para o Chase? Jamie McMurray com 74 pontos acima da posição de corte. Esse daí para mim está garantido. Jeff Gordon também 73 pontos à frente, a posição de corte. Esse aí também está garantido. Aí já começa a perigar um pouco ali, né? Casey Kane vem 38 pontos a mais e o Ryan Lima 30 pontos a mais. O Paul Manor 28 pontos a mais. O problema maior ali é para o Eric Mirola, que está apenas 2 pontos à frente do Clint Bauer, né, na zona de corte aí, e já em 18º aí para chegar entre os 16 primeiros aí, algo mais complicado aí. O Biffle tem 65 pontos de desvantagem, o Austin Dillon 68 pontos de vantagem e o Casey Mears está com 75 pontos aí de desvantagens para o 16º colocado, que é o Eric Mirola. Ou seja, a briga deve ficar entre Eric Mirola e Clint Bauer. Mas lembrando que o Kyle Busch agora soma 3 vitórias, está em 33º campeonato, 33º colocado no campeonato de pontos, e está apenas 58 pontos atrás do Coiff, que é o 30º colocado. Se o Kyle Busch entrou em 30º, ele já tem direito a uma vaga no Chase, porque ele tem vitórias. Então quer dizer então aí que no caso do Eric Mirola, se o Kyle Busch já tivesse já o entre ali o top 10 conseguido o top 30 ali, né? O nosso amigo Eric Mirola já estaria fora do Chase. Meu amigo Guilherme, os seus comentários para o campeonato. Vou complementar, né? Tu já falou tudo, mas eu vou complementar que o maior perdedor da tarde, eu acho até que tu vai concordar comigo, foi o Clint Boyer, porque ele perdeu duas posições, né? Ele estava na frente do Paul Menard, o Paul Menard passou ele, o Eric Almirola passou ele. Então, tipo, se hoje o Kyle Busch vence e entra no Chase e ninguém mais vence, podemos considerar que ele foi o cara que perdeu a vaga, né? Então, assim, ele é o cara que. Porque quem tá disputando ali, vamos ser bem claro, uma vaga por ponto, uma ou duas vagas, dependendo por pontos, é o Case Kane, o Ryan Newman, o Paul Menard, o Eric Almirola e o Clint Boyer. Porque abaixo dele, entendeu? Já é a diferença é muito grande. Porque o Cal Edwards, que tá atrás deles, já tá classificado, né? O Greg Biffle tá 70 pontos atrás, então não vai recuperar, a não ser que ganhe uma prova. Então, do Greg Biffle, que é o 18º colocado para baixo, só com vitória, né? O Kyle Larson, com esse resultado, disse adeus a tentar alguma coisa por pontuação. Vai ter que tentar a vitória também. Então, ali até o top 30, que pode ganhar, nos circuitos que vem agora pela frente, o Kyle Larson talvez pode. O gap de informação que a Ganassi tem para Indianápolis é muito bom, né? Mas até acredito que eles vão os dois ali, porque o McMurray tá dando um banho, né, nele, né? Então, assim, as provas que eu vejo antes do Chase começar, que o Kyle Larson poderia talvez tentar alguma coisa, é agora em Indianápolis, né? E na que antecede o Chase, né? Fora isso, cara, olha, dificilmente a gente pode ter uma surpresa, assim. Não sei se tu concorda comigo. Até acho que o Adrian Mendiga pode tentar arriscar tudo em Watkins Glen, mas é a única chance dele. né? Vamos ver como é que vai se portar. O Jeff Gordon também anda muito bem lá. Kyle Busch anda muito bem lá. Então, assim, a gente vai ter um monte de carro para ganhar sem o Ambrose, que dominava, né, andando só com o cheiro de carro, andava na frente. Lá, sem o Ambrose, vai ter muita gente capacitada para ganhar essa prova. Então, vamos ver o que vai acontecer. Não sei se tu concorda comigo que o maior perdedor na prova desse final de semana foi o Clint Boyer. Com certeza, o maior perdedor foi o Clint Bauer, né? Já que agora ele até saiu da posição do Chase aí, né? Já tá no prejuízo do Clint Bauer. E o que eu queria salientar aqui, chamar a atenção aqui, é das últimas corridas agora, para essa corrida do Chase aí, né? Temos aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete corridas aí para o Chase aí. Vamos às pistas. Indianápolis, oval de 2 milhas e meia, super diferente. Bristol, meia milha. Pocono, oval, um try oval, né? Nem oval, não é. Um try oval de 2 milhas e meia, super diferente também. Temos a Dama de Negra, a pista mais foda do campeonato, para mim, do campeonato aí da Sprint Cup. Darlington, né? Uma pista de 1,33 aí, né? Temos também um road course, que é o Watson Green. Temos Richmond, que é o 3 quartos de milha. E temos também Michigan, né? Que é uma pista super rápida aí também. Uma pista de 2 milhas aí. Super rápida mesmo. Sempre temos um corridão lá em Michigan agora. Com esse novo pacote de carro aí da geração 6 aí. Então temos aí sete corridas, uma mais diferente que a outra, realmente para provar e testar a habilidade de quem realmente vai para o Chase aí. Então vamos ficar de olho aí que teremos, claro, um grande final na reta final aí do campeonato regular aí. Vamos ter aí bons nomes aí para o Chase aí, assim espero, né? E que sei lá, que muda uns dois, três muda aí, né? Quem sabe. Meu amigo Guilherme, vamos para o campeonato? Perdão, campeonato não, campeonato já falei. Vamos tocar. O campeonato nós acabamos de comentar sobre o campeonato, né? O campeonato a gente acabou de falar. Então, meu amigo Guilherme, tem mais algum detalhe aí sobre New Hampshire? Nossa, acho que é isso, né? A gente falou tudo, né? Falou basicamente só de Kyle Busch, né? Porque ele é o assunto, né, atual, né? Tu chegou a perceber o que foram os pênaltis que a NASCAR divulgou? Eu vi que o Ryan Blaney estava no meio. Você chegou a Eu vi ver, aqui que Leonardo? cinco times foram colocados em warning. Tenho certeza que esses cinco times aqui, o carro 48 está no meio. Certeza, sempre está no meio. Vamos lá. Paul Menech, Clint Bauer, Denny Hamlin, o 32 e o carro 21. Ainda falta um, né? 3 mais 1, 4. Tem mais um time aqui que foi colocado em warning aqui. Eles foram colocados em warning porque eles violaram o livro de regra aí, a seção 12.5.3.1. Então é isso mesmo. Meu amigo Guilherme, os carros foram penalizados aí, né, foi durante o qualifying, tá? Beleza, podemos seguir então. Certo? Eu não tenho mais nada para Então, beleza, comentar. Guilherme. Bom, pessoal, sobre a Sprint Cup é isso mesmo, né? Voltamos semana que vem para falar de Indianápolis, né? Vamos ter, espero que boas corridas lá em Indianápolis. Geralmente não vem sendo muito boa, não, né? Vem tendo um domínio muito grande da Chevrolet lá. Então, mas eu espero que estejamos boas corridas lá em Indianápolis nesse ano aí, nesse final de semana que está por vir aí. Então, pessoal, o bloco da Sprint Cup é esse. Voltamos daqui a pouco para o bloco das perguntas.